Paz no coração, irmão. Muita consciência e sabedoria para todos nós. Não será em vão toda essa guerrilha. Vamos crescer pra desenvolver. Não esperar que o tempo faça, pegar e fazer. Ter convicção, uma certeza interior que tá no seu coração. Diga, fora toda maldade, olhe pra frente, viva de verdade. Vai meu salve aqui, pra quem não desistir. A luta é constante, eu sei que é assim. O mundo tá virado, esquisito, sinistro. A ambição tá corrompendo os amigos. Em nossas mentes, só a natureza. Não se entorpeça no que enriqueça esse sistema que quer sua cabeça. Trabalhando contra nós, sempre seremos presos. Tenha convicção, não haja por emoção. Escute o coração, senão será irmão. Tenha convicção, não haja por emoção. Escute o coração, senão será irmão. Quem é você? Quem é você? Que abusa da autoridade, excesso de poder. Não valoriza o espírito e morre. Bem sucedido financeiro, mas é pobre. A cada derrota levante a cabeça e firma. Quem te coloca pra baixo não quer te ver ganhar. Ninguém vai te humilhar, ninguém vai te fazer parar. Só antes de tudo faz uma oração a Deus. Uma oração a Deus. Essa pra te guiar. Haja pelo certo, vá pela verdade. Jamais confunda ficção com realidade. Progredir no caminho sincero. Tem que ser bastante louco pra ser um pouco sério. Tenha convicção, não haja por emoção. Escute o coração, senão será irmão. Tenha convicção, não haja por emoção. Escute o coração, senão será.